mais quantas milhas? Creio que no máximo umas 20 milhas. Bem, reporte ao término para eventual vetoração. Ok. Passa a bordo. Destaque, Carcará 18 até o hotel. O hotel mantém a posição e aguarde para o cruzamento. Tudo na bom, sim? Bem. Ah, então não vai dar jeito. Oito nove da Cláudia 22, controle 0.8 na rua. Boa tarde, ato pra cargo 9836, transfere, perdeu contato com o centro, pedindo 200, restrito 190. Ato pra cargo 9833, identifique, desce e mantém nível de voo 060. Identificou, descendo para o 060, 9833. Doutor Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolado na Dael. 4089, contato radar vigilância, sub mantém nível de voo 360. Sobe mantém nível 360, Azul 4089. Linha de decolagem 140 com 12. Teve decolagem no 806. O perfil da chegada. Manterá. O voador é corpo, está no papá. Tá meio errado, vamos fazer. Salvador, muito boa tarde, agora no nosso despacho. Você me copiar. Confirme para o solo. É o gol 1924, está na posição 10. Só sempre dá informação para Papá Maceió. Gente, no 924, aguarde a Copa Maceió, 1020. Tá, a saída? Puca Aracaju. Puca Aracaju, grato. Ajuste o altímetro no 020. Apurando pelo, descendo até 4 mil pés, com o P20. Boa tarde, 1906, saída da PUCA. O 1806, contato radar, ascensão, vigilância, nível de voo 3, coisa 230. Ascensão 230, 1806. Autoriza direto na Caju para o 1806. Mantém inicialmente o perfil da subida, aguardando a autorização, 1806. Excelente, 1806. 38, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Webjet 6721, chame Recife em 12685. 12685, minha saída. solo Salvador, é o gol no 754, na posição 8 para puxo e acionamento. Autorizado, chame táxi. Livre no 754. Gol no 924, está pronto para a cota? Evite. Nível 350, a rota para o ISC 58. Decolada da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, décimo 8, e o transponder é o 5005, o gol no 924. Na chegada, Mari. Para o 070, na chegada, Mari. 208 é o controle, 5005 no transponder, gol no 924. 924, correto, portão 10, champão. Vamos na cota. Salve, Salvador. Boa tarde, já 3193. 3193, pronto, cota. Firmo. Autorizado Galinhão, nível 380, pésulo 10, pista 90, curva à direita, saída da El, Leda, faz Leda Bridge, controle 120, décimo 8, transponder 5576, o TAN 3193. Autorizado Galeão, 380, pésulo 10, decolada 10, curva à direita. Da El, Leda Bridge, 1208 é o controle, 5576, transponder 3193. Portão 11, chame pronto. Porta da torre. Fala. Solo Salvador Passarinho 2230. Prossiga. Pode dar o 80 Vitória da Conquista. Tá pronto, copia. Copia. Salvador Vitória da Conquista, 180 é o nível, 180. Decolada pista 1-0, com primeira curva à direita, saída Argo, após direto Conquista. Controle 120, décimo 8, e o transponder é 5573, o 2230 da passageira. Autorizado Vitória da Conquista, 180, decolada 10, curva direita, saída Arbor. Depois direto Vitória da Conquista, controle 1208 e o transponder é 5573. Correto, 5573, o passareto, chame pronto, remota 14. Chamará 2230. 30, agora o 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, no 806, da presente voa Aracaju. Presente Aracaju no 806. 05, autorização 360, Guarulhos. Boa tarde. Boa tarde, 3805, Guarulhos, copia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota Opuzulo 10, pista 90, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5007, então 3805. Okay, 3-4-0, Guarulhos aprovado, Cruzeiro 1-0, decola da pista 1-0, curva direita da El, Leda Bridge 208 e transponder 5-0-0-7, 3-8-0-5. Correto, chame pronto, está 3-8-0-5. Obrigado. Para o táxi, o gol no 754, POB 1-2-0, 4 horas e 11, alterna Fortaleza. No 754, livre táxi. Pátio Indy Ralph, ponto de espera 1862, o ajuste no 020, tem uma boa viagem. Cliente táxi Indy Ralph, via Pátio, foi no ponto de espera 1862, é boa tarde, 754. Controle 35595, quando era da presente do Laguna? 5595, mantenha o perfil da chegada Mari. Está liberada a velocidade, 5595. Obrigado, liberado a velocidade, por 5595. Mantenha o ponto de espera. Zero livre LS, vê se mantém a 2000 ou cruze no localizador. 2000, reportará estabilizado, Xané 6320. 63 no seco, estabilizou. 63 no 5, completa final, pista 10, turno no 86. 8862 também. Salvador, muito boa tarde, achando a 6395, posso analisar? Vai baixar a trava. Fuso autorizado na 10, vento 150 graus com 109, 6395. Lembra, posso, tá 10, 6395. O Mike Leste Romeu está livrando o Alphaville, indo comprou da linha do litoral. Regressar, o Juliette Romeu? Afirmativo. Mantém, prossegue então no litoral, reporta para Itapuã. A prosseguir pela litoral, reportará em Itapuã. Grato pela colaboração aí de hoje. Obrigado, viu? Nada, tranquilo. Salvador Natal, nível 370, Pedro 10, pista 90, esquerda, Pucas e Pá. Controle 1-20-8 e o transponder é o 5006. 5006, o 9600. Estou 9600, autoridade total, de verbo 370, via apelou 1-0. Vai falar para o 10, esquerda, pouca, transponder de pá, controle 1208, transponder 5006. Estou 9600. Correto, 9600, chama aqui. Informação aqui, 9600. 8, após o avião. Velocidade para 190 nós, vê se mantém a 2000, acusando o localizador, vai seguir um Airbus 318 da Oceanair, 8 milhas à sua frente reduzida. Ok, reduzindo 190, descendo para 2000, número 2, lá para 9833. Né, 6320, completa final, pista 10, turno 1986. 1986, manter velocidade até o externo agora, o 6320. Ciente, está a critério. 234, direita, 121 na ponta 9, solo liberado, bem-vindo. 219, obrigado. Salvador, boa tarde, Oxanel 6320. 6320, você encontra aproximação, informa de vista livre, informa de jet para decolagem. Aguardando. Está livrando. 6315, reporte antes da Juliette. Parei, antes da Juliette. 10 mil pés, acusando o localizador com 1020, 1020. Descendo para 3000 e acusará no localizador com 1020, 5595. A Juliette Romeu na escuta? Na escuta, senhor. Quando você aproximar a cabeceira 35, pairado na mesma, 130 com 12 é o vento. Afirmativo. Ok, pode prosseguir, reporte sobre a cabeceira 35, o Juliette Romeu. Autorizado, pouso pairado sobre a 35, reportará no solo, mais Juliette Romeu. Salvador, boa tarde, eu vou no 754, ponto de espera da 1-0. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Mantém no 754. 6320 da Oxané, pouso autorizado na 1-0, vento 1-30 graus com 1-2-9, informo tráfego, calço 44, prosseguindo para pouso parado sobre a cabeceira 35 da pista ciliar, não interfere. Livre pouso, pista 1-0, Oxané 6320, obrigado. Carcarão no 8, decolado 36, controle 20.8, bom voo. Grato, controle 208, carcarão no 8. Controle Salvador, boa tarde, carcarão no 8. 9833, localizador. 9833, livre LS, 1020, torre no 86. 86, grato. 2718 da Força Aérea, submontando 360. Está sob vigilância a saída da El. O Carcaro Noi está acendendo 360, saída da El. 9 LF Yankee, LF, saída da El. Gente, Robson, continua a aproximação e informarei pista livre. Guardando pista livre, 9833. Atlético Romeo, curtíssima final da 35 para pouso pairado. Vai prosseguir até a bata 5, o Jet Romeo? Isso, até a bata, senhor. Ok, aceitando a Avianca, pode prosseguir agora até a bata, o Jet Romeo, reporte no set livre. Após a Avianca, autorizado o táxi até 17, reportar lá livrando até a bata Romeo. Autorizado, descida para 2.000 pés, considere altitude mínima e velocidade em TAP, reporte final 1020. Ative, considera para 2000, velocidade e altitude em TAP. Apta 9833, chame torre 1986. Linha 320, solo 38, direita 21.9, solo livrado, bem-vindo. Direita 21, roda, China 320. Eu fico em livre estacionar, tenha um bom retorno e uma boa tarde. Grato, muito grato pela colaboração de hoje, ajudou bastante no nosso trabalho. 9833, passou externo. Direito, Abissa. Depois da aproximação, informaria pista livre. Guardando. Ingresso a Juliette, portão 4. Ingresso a portão 4. Abissa, cargo 9833, pouso autorizado 10, vento 150 graus com 11. Está baixado travado? Baixado travado, confirma o vento. 150 graus com 11, nós. Ok, pouso autorizado na 10, 9833. Voo 754, após o Opson na curtíssima linha mantém. Após o Opson na linha mantém, na 754. Sirim. Salvador, trip 5489, de posse da Papá, pronto para a cópia, vitória da conquista. 5489, autorizado, conquista nível 200, pista 90, curva direita, saída Arbó, após direto conquista. Controle 120.8, transponder 5023, 5489 da trip. Nível 200, autorizado, decola da 10 com curva direita após a colagem, subida Arbó. Posso receber vitória da conquista. Controle 1208 e aciona 5023, é o trip 5489. Correto, trip, chame pronto. Ali pronto. Aço 9833, solas 40, direito 21.9, solo, livrado, bem-vindo. Vai livrar pela última, ok? Sim, então, sem problema. Ao livrar, solo, 1219. Braço, 1219, ao livrar, 9833. É 1251. Ô, Carcarão Noite, eu chamo agora, sempre repito, 251. Controle Salvador, Chané 6210, papapá. Chané 6210, identifique na chegada Mari desse mantém em nível de voo 050. Mari para 050, 6210. Alô, Salvador, TAM 3216, a gente dá informação, papá, autorização para Fortaleza. Livre decolagem da 1-0, 1-0-0-1. Livre decolagem da 1-0, 1-7-4. Mantenha, da Juliette, eu tenho uma aeronave da TAM que vai iniciar um táxi nesse alguns minutos. Vai para o posto perto. A gente vai manter a Juliette aguardando, 6320. O Alfa 9833 livrou pela Golf na Alfa. 9833 é forte. Alfa Kilo Pat 3 autorizado. Alfa Kilo Pat 3, 9833. Gente da Papá, autorização para Fortaleza. 3216 Fortaleza, nível 370, só um instante para a cópia 1020 do 3216. Guardando 3216. Solo, da 3, zona 93, para o táxi, 124 a bordo, está terminando o caminho, 340 de zona 10. Confirmando pessoas a bordo? 124, 124. Livre táxi, pátio de alfa, ponto de espera 18612, é o ajuste 1020. Então 313, vou ver. Pátio de alfa, ponto de espera 18612. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 754. Vigilância, Gol no 754, em atenção. Tipo 5595, cheque o trem, ponto autorizado 1-0, vento 1-70 graus com 11 nós. Ok, vai checar o trem e o tripo 5595, baixou e travou. No 1-3-9-4 para o Galeão, cópia. 94 Galeão, só um instante, número 2, o ajuste 1-0-0. 1-0, 5595. Gente, embaixo travado, pouso autorizado, 180 com 2. Ele pôs pro 5595. Salvador, 3805, no portão 01, autorizado, Sintax. Autorizado, Sintax. Oxané, Bemota 13. Salvador, boa tarde, TAM 3193. Visual contrato na curva final. Ali mantém após o ATR. Ali mantém após o ATR, 1393. Salvador, Fortaleza, nível 370, pois o Momo 9, pista 1-0, curva à esquerda, Momo Frote. Controle 120, décima 8, transponda 5572. Ok, autorizado, nível 370 para Fortaleza, Pesolo 19. Decolada 10, curva esquerda, Momo Frote. 1208 ao controle, aciona 5572. Tanto 32 no meio. 595, solas 47, direita 21.9, solo liberado, menino. 219, muito boa. 14. Estacionamento no 924, posição 10. Solo 35595, livrou. Muito boa noite. It's okay for you if the, we reduce speed to 180 knots. Pode chegar, disregard. Aqui é o meu 171. O 35595 também chamou para prosseguir na alcance. Ok, parte 3, obrigado, tribo. Obrigado. 200 knots, 6210. Oxané, C1. 6141 Salvador. Yes, go, sir. Do you have condition increase speed to 240 knots? To 240? Yeah, we can, no problem. To 240 knots and to 2000 feet, 6141. Oxenia 6320 é o Tom? Descent to 2000 feet, increase speed. Ocean 6141. 6141, turn left, heading 180, descend and maintain 2000 feet. Capture 180, descent 2000, Ocean 6141. Passa com 10, depende a gente volta pra lá. Salvador. Boa tarde, da 3193, passando 1500 pés na subida da EL. Vigilância, então 3193. Sim, 3193. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 333, o gate 03, ciente da Papá para autorização. No 333, aguarde a cópia, o ajuste no 020. Alô Salvador, o TAN 32 no meia para o posicionamento no gate 06. 3000. Esquerda 045 para 3000, o 6210 com Mi-21, ajuste? Mi-20 agora, no 020. 1020, 6210. Olho 120, décimo 8, transponder 5004, voo 1304. Só confirma o transponder, 5004? 5004. Autorizado o Galeão nível 360 via Ampiro Zulu 10. Segunda 10, cruz direito, Dael Linda Brilho, 120.8. É o controle 5004 no transporte para o gol 1394. Correto, portão 2, chama pronto, 1394. Positivo, tranquilo, já está visto. Solo gol no 600, por estacionamento, portão 9. Aguarda no 600, no 9. Aguarda. Para o táxi, o gol no 924, 1462 a bordo, 2 horas e 22 de automia, altera na Salvador.